As the lights go down, the beat goes on when we hit your town. You overload on electric light. There's magic in the air tonight. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Gotta get in line. Come on, take a look, it'll blow your mind. Welcome to the carnival. Welcome to the party. Welcome to the edge of your seat. Let's go. Let's go. Do you? Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a bandas britânicas que não inglesas. Ou seja, vamos ter bandas galesas, escocesas e irlandesas e também irlandesas do norte. E vamos começar o programa com uma banda escocesa. Estou a falar-vos dos Gunn e do álbum Gallows. Vamos ficar com um dos seus maiores sucessos. Estou a falar-vos da música Steal Your Fire. Para vocês, Gunn, Steal Your Fire. Oh, from the skies up above. Don't believe in God, but I do believe in love. Don't tell me how to do it, cause I don't need that shit. I found something new and I'm fucking loving it, yeah. e após Gun, ficamos com os também escoceses The Almighty, e do álbum Blood, Fire and Love ficamos com a música Wild and Wonderful. E terminamos esta primeira sequência com os galeses Tiger Tales e ficamos com a música Shameless, música retirada do álbum Young and Crazy. E vamos agora para uma sequência com três bandas mais recentes, três bandas mais underground e mais recentes. E vamos iniciar com os escoceses Mainline Riders. E do álbum Shot in the Dark, vamos ficar com a música Shot in the Dark. Para vocês, Mainline Riders, Shot in the Dark. nesta sequência com bandas mais recentes e mais underground, após Mainline Riders, ficamos com os irlandeses Million Dollar Reload e do álbum A Sinner Saint ficamos com a música Bullets in the Sky. E terminamos esta sequência com os escoceses The Amorettes e do álbum White Hot Heat ficamos com a música Crusader. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar esta sequência com uma banda que, apesar de recente, é conhecida por grande parte dos fãs de hard rock. Estou a falar-vos dos irlandeses The Answer e do álbum Solace vamos ficar com a música Thief of Light. Para vocês, The Answer, Thief of Light. feels like I'm moving. Estamos na Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas temos três bandas irlandesas. E depois dos The Answer ficamos com os Boneyard Dog e a música Hell and Back. E terminamos esta sequência de baladas com os também irlandeses Glider. E do álbum Color of Money ficamos com a música One for the Lost. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com som mais hard rock melódico. E vamos iniciar com o escocês Dougie White. E Dougie White é conhecido pelo seu trabalho com Yngwie Malmsteen e também por ter passado por bandas como Cornerstone, e ainda mais reconhecido e mais famoso pela sua passagem pelos Rainbow. E do álbum As Yet Untitled vamos ficar com a música Dreams Lie Down and Die. Para vocês, o escocês Dougie White e a música Dreams Lie Down and Die. Hey! exhibition of all kinds of lies. She's a and she's a. If you cross her to death, you die. Após Dougie White, ficamos com os escoceses Eden's Curse, e do álbum The Second Coming ficamos com a música Ride the Storm, e terminamos esta sequência com os galeses Lone Star e a música Lovely Lubina, música retirada do álbum Firing on All Six. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um hard rock mais bluesy, e vamos começar com os irlandeses Kathmandu, e do álbum homónimo Kathmandu vamos ficar com a música Ready for the Common Man. Para vocês, Kathmandu, Ready for the Common Man. Like a motherless child. após os irlandeses Kathmandu, ficamos com os galeses Budgie, e do álbum Night Flight ficamos com a música Reaper of the Glory. E terminamos esta sequência com os escoceses Nazareth e a música Main Streets, música retirada do álbum The News. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com uma banda também escocesa. Estou a falar-vos dos The Temperance Movement. E do álbum The Temperance Movement vamos ficar com a música Midnight Black. Para vocês, The Temperance Movement, Midnight Black. Money. E após The Temperance Movement, ficamos com os irlandeses Maverick. E do álbum Quid Pro Quo, ficamos com a música Rock and Roll Lady. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com a banda escocesa Jimi Anderson Group. E do álbum Long Time Coming, vamos ficar com a música Best For Me. Para vocês, Jimi Anderson Group, Best For Me. Tell me, baby, our love is gone. na Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Jimi Hendrix Group, ficamos com os irlandeses Winter's Rain e do álbum The Beginning ficamos com a música I Don't Know Why. E vamos agora para uma nova sequência, para uma sequência de baladas de três nomes conhecidos. E vamos iniciar com o irlandês Vivian Campbell, aqui em carreira a solo. E quem é Vivian Campbell? Vivian Campbell é um guitarrista que ficou famoso pela sua passagem por bandas como Dio, Whitesnake, The Last in Line e, em especial, a banda em que está há mais tempo, os Def Leppard. E do álbum Two Sides of It, vamos ficar com a música Come On In My Kitchen. Para vocês, Vivian Campbell, Come On In My Kitchen. Down, you'll see your good friend. None can be found. Better come on in my kitchen. It's gonna be raining out there. Oh, the woman I love. Crazy to see, she'll way up in the contract, won't even write to me. Better come on in my kitchen. It's gonna be rain at dawn. Oh, the woman I look at, stole her back again. Better come on in my kitchen. It's gonna be raining out there. Oh, better come on in my kitchen. sound. See the gray and sadness all around. See the people go their way. Come out of me and love I've lost today. Maybe tomorrow I will love again. I'll never know until I've looked into her eyes. Maybe tomorrow. E nesta sequência de baladas, após Vivian Campbell, ficamos com os galeses Badfinger e do álbum Without You, The Tragic Story of Badfinger, ficamos com a música Maybe Tomorrow. E terminamos esta sequência de baladas com os escoceses Strange Ways e do álbum Walk in the Fire, ficamos com a música Love Lies Dying. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência com três nomes irlandeses, e vai ser uma sequência com três músicas ao vivo, e vamos iniciar com Grand Slam, a última banda que o baixista e vocalista Phil Lynott gravou material antes da sua trágica morte, e vamos ficar com a música Breakdown. Para vocês, Grand Slam, Breakdown. And I remember telling my father that Turn yourself around. E é com o irlandês Gary Moore que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência de músicas ao vivo com os Grand Slam e a música Breakdown. Continuamos com os irlandeses Thin Lizzy e a música Bad Reputation. E terminamos com Gary Moore e uma das suas mais belas baladas, a música Empty Rooms. E é com Gary Moore que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! The night.